com 1.100 moedas, a bênção que veio do céu. Mãe, eu trouxe o que perdi, bendito seja o Senhor. Dedicamos ao Altíssimo com amor e fervor. Ó Senhor, em Ti confiarei, na casa de Mica eu adorarei, com um sacerdote em meu lar, Teus caminhos eu vou seguir, Teus planos eu quero abraçar. Naquelas terras sem rei, cada um fazia o que queria, mas um levita de Judá buscava verdadeira guia. Mica, vem acolher, ser meu pai, meu pastor. Com 10 moedas eu ficarei em teu altar, Senhor. Ó Senhor, em Ti confiarei. Buscarei nos teus braços.